Boa noite, Arnaldo Acepti. Boa noite, meu amigo Júnior. É isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado por nos ouvir. Obrigado aí pela presença de vocês. É hiper importante nesse começo de projeto que nós estamos, certo? Voltemos a falar sobre os anos 80 e 90, certo? É, dessa vez vamos falar um pouquinho mais sobre as bandas. Vamos nos demorar um pouco de tempo, né? Inclusive, vocês ouviram essa música aí no começo, né? Essa música se chama... Carta aos Missionários. E é uma música de que banda? Uns e Outros, cara. Essa música é de 1989. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. É isso aí. E estamos aqui. Eu, Júnior Cordeiro. E eu, Arnaldo Acepti. Para aquele bate-papo descontraído. Acabamos de tomar aqui um chazinho de erva doce com hortelã. Para ficar calminho, certo? E estamos falando aqui de Fortaleza, no Ceará. Essa terra maravilhosa, banhada por mares extremamente lindos, seus corais e o seu povo bonito e um povo altamente hospitaleiro, certo? Eu não sou daqui, eu sou de Florianópolis, mas encontrei aqui a âncora da minha vida, ancorei por aqui. Aqui é maravilhoso, convido também a quem está ouvindo vir, certo? Mas vamos lá, música. Vai, Arnaldo Acepti. Vamos lá, vamos lá, vamos falar do que a gente mais gosta, né? Música. Independente de ser rock, pop, cara, é música. O que é bom, é bom. E a gente vai falar sobre isso agora. Ah, só pra esclarecer, o nome dele é Arnaldo Acepti, né? Os amigos mais chegados chamam ele de Acepti. Por causa da banda, certo? A banda alemã, correto? Corretíssimo. A banda alemã. Futuramente ele vai falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que gosta dessa banda, é uma banda maravilhosa. Mas hoje falaremos de rock Brasil. Vamos lá, Arnaldo, a primeira banda, vamos lá. A primeira banda, cara, é uma banda maravilhosa, é uma banda sarcástica, uma banda que representa bem o nosso rock Brasil, cara. Bem mesmo, porque os cara é fora de sério mesmo, fora do comum. É o Traje a Rigor, cara. O Traje a Rigor, Roger, né? Roger, o grande Roger, cara. Guitarrista, vocalista e o letrista principal da banda. E a trupe da banda aí, quem é? Cara, a banda mudou muito a sua formação, né? Teve o Serginho Serra, teve o Marcelo Defendi, teve o Leospa. E aí, se a gente for falar, vai esticar um pouco o programa de hoje. Mas, atualmente, a banda conta com o Marcos Klein, que é um grande guitarrista, produtor, tem outra banda e tal, na guitarra. Nos vocais é o próprio Roger, né? E também guitarra. No baixo é o ex-integrante do Ratos de Porão, que é o Mingau. E na bateria tem o Bacalhau, que é ex-baterista do Rumbora, uma banda punk de Brasília. Banda muito boa, cara, que sumiu aí. É isso aí. O Traje a Rigor, né, cara? O Traje a Rigor. E qual foi o primeiro CD da banda, Arnaldo? Cara, Nós Vamos Invadir Sua Praia, 1985. Caramba, 85, ficou um pouco distante, né? Eu me lembro bem de 85. 85 foi um ano maravilhoso. Eu me lembro bem da estreia do Traje a Rigor, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Eu tinha uma camisa, eu me lembro que eu tinha uma camisa, como se fosse com a capa do disco. É isso aí. E esse disco aí, ele como é que é? Ele foi produzido? Ele foi. Como é que foi? Ele sozinho mesmo? Foi o Traje a Rigor? Ou teve a participação de alguém mais, Arnaldo? Cara, não, teve toda uma boa produção. Não foi assim tão pela banda, não, senão ia sair muito amador. Então, os caras tiveram a sorte ali de produzir esse disco, nós vamos invadir sua praia. E teve uma boa produção. Inclusive teve boas participações nesse disco, como por exemplo Lobão, teve o Léo Jaime, que é um importante cantor aí dos anos 80, principalmente na cena pop rock. Anos 80 Brasil, né? E teve também o Rich, né? Aquele cantor que fez parte aí do movimento do Rock Brasil, sendo ele um cidadão inglês, né? Grande Rich, foi sim. É, esse CD realmente ele marcou época, né? Ele é um CD bem marcante mesmo. Não dá pra falar dos anos 80 sem falar do Nós Vamos Invadir Sua Praia, né? Que foi exatamente naquele tempo que rolava aquela guerrinha fria, né? Entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Com suas bandinhas aí. RPM, né, e o Traje a Rigor, né, e aquela galera, né, que era um contra o outro, né, assim, era um contra o outro, mas culturalmente, né, inclusive mais tarde a Rede Globo, me lembro que lançou uma coletânea de músicas no Globo CDs e E no comercial passavam exatamente as bandas que protagonizaram aí esse duelo cultural. E eles se abraçavam e riam, então foi algo muito legal, né? Que só somou a cultura do país, né? Se toda a briga acabasse assim, hein, cara, eu vou dizer, viu? Eu tava aí no meio da rua fazendo a mesma coisa, cara. Toda a briga acabasse com a cultura sendo elevada, seria um mundo bem melhor, cara. Seria um mundo bem melhor. Mas vamos partir para a próxima. Dá uma banda aí pra gente aí, Arnaldo. Cara, a segunda banda é uma banda um pouco injustiçada, mas a gente não estamos aqui para julgar, né? Porque foi, porque não foi. É uma banda que marcou muito os anos 80 e a galera não fala muito, a galera não pesquisa muito. Então, inclusive eles estão aí meio que na ativa, né, e tal. Mas é uma banda ótima, cara. Assim, é uma banda que eu amo de paixão. Inclusive o vocalista, pra mim, tem um dos melhores vocais do rock nacional, cara. O cara é muito bom, o cara é descendente de francês. A banda é o Zero, cara. Lançou o LP Passos no Escuro em 1985, cara. Ganhou o disco de ouro. Inclusive, é nesse disco que você encontra aquela música maravilhosa, né, cara? Que tem a participação do Paulo Ricardo, na época, então, vocalista do RPM. Que é a música Agora Eu Sei. Grande clássico dos anos 80. Quem conhece aí sabe que bate aquela nostalgia, cara. É verdade, essa música aí é uma música muito boa, que tem uma letra muito, muito, muito legal. Tem uma parte que eu me lembro que ele diz assim: não é possível mais ignorar que quem me ama me faz mal demais, mas ainda é cedo para saber se é muito ruim ou se é muito bom. E por aí vai. Eu vou botar um pouquinho aqui para vocês ouvirem, um minutinho. Continuou, ele reinventou a formação do Zero, né? Não tem mais a galera antiga e tal. Inclusive, para quem não sabe, cara, um grande baixista, passou pela banda agora em idos de 2000 e pouco, que foi o Jorge Pescaro, o cara é professor de música, o cara é fã de rock progressivo, o cara é muito conceituado no mundo da música. E essa fera tocou no Zero, cara. Para quem não sabe, cara, Jorge Pescaro, pesquisa aí, é um grande nome do contrabaixo, da música em geral. Tocou no Zero, cara. E agora o Zero tá com uma formação aí nova, mas muito boa, cara. Não diferencia em nada daquela formação boa ali dos anos 80, né? Principalmente daquele ano de 85, né, cara? E vale a pena também escutar também outras faixas como Quimera, como Formosa. São músicas muito boas, são músicas boas. O Guilherme Snard é um cara muito competente, a banda em si é uma banda muito competente. Vamos passar para a próxima, Arnaldo Acept. A próxima, cara, tá aí na batalha até hoje, cara. A próxima, cara, merece o nosso respeito. Todas aqui da lista merecem o nosso respeito, cara. Mas essa daqui, cara, também é uma banda muito boa. Não foi injustiçada em nada. Ganhou o que tinha de ganhar, perdeu o que tinha de perder. E tá aí na batalha até hoje, cara. Os caras são muito bons, são competentes. Nós estamos falando aqui, sem delongas, do Biquíni Cavadão, cara. E eu quero trazer aqui, cara, aquela música, cara, que é muito boa, que foi remasterizada agora, recente, né? Que é a Múmias, que tinha a participação do Renato Russo, cara, do disco Cidades em Torrentes, de 1986, cara. E é desse disco também, cara, que você encontra aquela música clássica que não pode faltar do Biquíni, né? Timidez. Timidez é deste disco, é de 1986, cara. Esse disco, cara, vendeu 500 mil cópias, cara. Hoje eu tava escutando, cara. É um disco muito bom, cara. Vai lá, baixa, compra, faz alguma coisa. Possua esse disco. É. Também é outra banda aí, não dá pra falar de rock Brasil sem falar dele, né? O Biquíni Cavadão. A voz do vocalista, que é o... Bruno Gouveia. Exatamente. O Bruno Gouveia, ele tem a voz inigualável, né? Se você ouve a voz dele em qualquer lugar, você diz, ah, cara, aí é a Biquíni Cavadão. Você não tem como errar. E detalhe, cara, os anos se passaram só na cabeleira dele, porque a voz é a mesma. É, fez muito sucesso, cobriu o nosso Brasil de alegria. E a próxima banda, Arnaldo Acept. A próxima banda é o meu xodó, né, cara? Aquela coisa que, claro que não ia faltar na minha lista nunca, né, cara? É a banda cujo vocalista e líder se chama Humberto Gessinger, cara. Nós estamos falando dos Engenheiros do Havaí, cara. E aqui, eu trouxe aqui, cara, nada mais nada menos do que o primeiro disco de 1986 também, cara. Que foi um ano maravilhoso pro Rock Brasil, pra quem não sabe, cara. Pesquisa lá no YouTube que tem lá umas coisas falando de 86, cara. Então, cara, nós estamos falando aqui do Longe Mais das Capitais, cara. É desse disco que tem o primeiro baixista dos Engenheiros, que é o Marcelo Pitts. O cara não aguentou a pressão de ficar famoso e tal, e decidiu sair da banda. Mas o disco é muito bom, eu recomendo. É o disco que traz aquela música que até hoje mexe aí com o nosso intelecto, né? A música Toda Forma de Poder, que é um sucesso absoluto até os dias de hoje. Verdade. É, eu me lembro na minha adolescência, na época a gente se envolvia assim com uma arte moderna, que uma contemporânea, que é a pichação, né? E eu também pichava. E a gente gostava de botar, algumas vezes a gente pichava o muro e colocava algumas frases, né? Tipo, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter, né? São frases do Engenheiros do Havaí, né? E marcante, né? E falar do Engenheiro do Havaí, a gente ia passar a noite toda aqui falando, né? É, músicas que são bem críticas, tipo aquele Herdeiro da Pampa Pobre, que é um bem crítica mesmo. E músicas também, críticas também em forma de trocadilhos, que é... Como é o nome daquela música, Arnaldo? É Entre o Rosto e o Retrato. Às vezes eu cantava. Revolta dos Dandes. Revolta dos Dandes, né, cara? 1987. Ah, é altamente crítica aquela música ali. E em forma de trocadilho, né? É altamente inteligente, né? Uma forma de uma forma musical altamente inteligente, diferenciada assim no estilo das outras, né? E o próprio vocal do Humberto Gessinger, ele é um vocal maravilhoso. Eu me lembro que um tempo a Jovem Pan pegou muito no pé dele, brincando que o vocal dele era tirando onda, né? Você sabe como é aquele pessoal ali do Pânico e o pessoal. Mas é isso aí, Humberto Gessinger faz parte da nossa tradição musical brasileira, né? E é maravilhosa, né? Quem foi que nunca... na época sofreu escutando Piano Bar, né? E como é o nome daquela outra, Arnaldo, a gente tava conversando um dia desse. É a. Um dia desse. Piano Bar. Piano Bar. Pra ser sincero, exatamente. Pra ser sincero. Quem foi que nunca roeu um pouquinho com Pra Ser Sincero, não é verdade? E é isso aí. E passar, a gente pode passar a noite aqui conversando sobre ele, sobre os seus músicos, né? Que também são. Né, Arnaldo? Você falou até uma curiosidade um dia desse, você contou aqui pra gente aqui, que no começo da banda, né? No começo da banda, cara, pra quem não sabe, é porque muita gente não sabe, né? Vou voltar aqui o que eu falei e vou explicar novamente. No começo da banda, Humberto nem sempre foi o baixista, né? Ele ama o contrabaixo, é o instrumento que ele escolheu pra ele. Ele é um multi-instrumentista, porém o lance dele é o contrabaixo. Então, muitos fãs acham que ele foi sempre o baixista. Não, cara. O primeiro baixista dos Engenheiros foi o Marcelo Pitts, como eu falei agora há pouco. Foi o Marcelo Pitts. Ele não se deu muito bem com a fama, ele era um cara meio que hip e tal, assim, umas ideias meio zen. E ele não estava muito se dando com essa coisa de, do nada, uma banda que era para ser uma brincadeira se tornou muito grande e ele abandonou o barco, cara. Então, para nossa sorte, né? Ah, e outra coisa. Um dos fundadores também dos Engenheiros, que estava lá na faculdade inventando os Engenheiros também, foi o Carlos Stein, cara. Ele sai da banda logo ali nos princípios e volta no final dos anos 80 e 87 com a banda Nenhum de Nós. Aquele guitarrista lá do Nenhum de Nós, cara, aquele veterano ali, é o Carlos Stein. Esse cara tá na formação, digamos, clássica dos Engenheiros. Não chegou a ser clássica porque ele abandonou o barco antes do disco, mas era isso, muita gente não sabe. Muito bom, muito bom. É, e o Engenheiros, ele por si só, ele fala por si só, né? Vamos para a próxima banda, Arnaldo Acept. Pois é. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Isso aqui é só um bate-papo, certo? A gente tá listando as bandas aqui desde 85 e tal, pra gente não tomar muito do vosso tempo e não ficar aquela coisa maçante. Então a gente pegou aqui de 85 e vamos ali até o ano de 89, beleza? Então, gente, se faltou alguém, não é porque seja ruim, cara. É porque a gente tá tentando fazer uma coisa boa pra você ouvir e pra você curtir, beleza? Então, sem enrolação, a próxima banda é a banda cujo vocalista foi um dos maiores poetas do rock, com uma voz inigualável, cara. Legião Urbana. Legião Urbana. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo sabe que a banda é boa, beleza? E vamos lá, cara, vamos lá, vamos passar do ano de 86, estamos indo para 80, 1987. Certo, isso, Legião Urbana, sim. É, eu até contei no nosso bate-papo passado, né, que eu conheci as músicas Legião Urbana nas vozes da Cássia Eller e do Léo Jaime, né, depois na voz de Legião Urbana, né. Antes do Legião Urbana estourar, né? Ter o seu ápice musical, né, cara? A sua explosão mesmo, no qual eles eram febre. Quase todas as músicas eram hits, né? É, fizeram o Brasil todo cantar uma música grande, enorme, que nem Faroeste Caboclo, né? Que, se eu não me engano, tinha 11 minutos. Se eu não me engano, aquela música tinha 11 minutos. E o Brasil todinho sabia cantar. Qual era o adolescente que não sabia cantar aquela música? O grupo de adolescente não considerava nem ele, se ele não soubesse cantar. É isso aí. Mas continua, Arnaldo. Pois é, falar em Faroeste Caboclo, eu lembro, só uma rapidez aqui, pessoal. Eu lembro que quando eu tava na quinta série, as pessoas escreviam, quem conhecia a letra, escrevia pro colega aprender, cara. Era uma época brutal, porque escrever Faroeste Caboclo, cara. Eu lembro, eu nunca tive, cara, eu tive que aprender na tora, entendeu? Mas sim, agora vamos voltar aqui, cara. Legião Urbana, 1987, Que País É Este? Disco maravilhoso. E pra quem não sabe, cara, essa letra, Que País É Este, cara, ela foi feita em 1978, na época do aborto elétrico. Então, cara, é um disco maravilhoso que trouxe essa música aí da época do aborto elétrico, Que País É Este, que é, assim, eu acho que assim, é o grande clássico da Legião Urbana, cara. E que, pra vocês ficarem sabendo, cara, foi nessa turnê que eles tocaram fizeram aquele show famosíssimo, né, no estádio Mané Garrincha, cara. E foi lá onde os fãs fizeram baderna e tal, muita gente foi pisoteada, e o Renato Russo era um cara meio que depressivo, né, e tal, usava droga, né, todo mundo sabe que ele bebia e tal, e tinha aqueles problemas, e foi graças a esse evento aí, cara, que ele criou fobia de palco, que ele ficou meio com aquela depressão dos palcos, cara. Mas o disco é muito bom, cara. Que País É Este? E é lá onde tem Tédio com T, Bem Grande Pra Você e tantos outros clássicos, cara. Não vou ficar aqui dando spoiler. vai lá, baixa a compra, faz alguma coisa, cara. Possua esse disco. Isso. É, Legião Urbana também é outra daquelas bandas, tipo Engenheiros do Havaí, que dispensa apresentação. E também a gente também não vai falar de todas as músicas, porque clássicos, né, como Quase Sem Querer, Tempo Perdido, uma que me tocou, que me tocava bastante também, Eu Sei, e por aí vai, né, Angra dos Reis, tem Maurício, e tem várias músicas por aí, vai, são muitas músicas, são diversas, né, Pablo Faraeste, Caboclo, também, né, e todo mundo que viveu aquela época tem uma história, com a Legião Urbana, tem aquela sua música favorita, tem aquele seu período de apaixonado, ou então o cara jogava bola, e teve um amigo que gostava, alguém morreu, tem uma música muito bonita, eu não me lembro o nome daquela música, Arnaldo, que dizia, é tão estranho, os bons morrem jovens, você se lembra? Não, né? Sabe qual é? Eu lembro você cantando aí, agora, a letra, cara, não... Não, não é a letra, é o nome da música. O nome da música, eu não lembro o nome dessa música. Legião tem muita música, muito... às vezes dá branca. É, pronto, o nome dessa música é Love in the Afternoon, né? A gente realmente não ia lembrar nunca, né? É, o próprio Renato Russo, ele tem um CD muito bom também gravado, chamado, um álbum que ele gravou, acho que, se eu não me engano, é Live at Stonewall Celebration. Pronto, Stonewall Celebration, né? Que foi uma música que o Stonewall Celebration, ele é um festival de música que tem todo ano para celebrar, né, um movimento gay, né? Um movimento gay. Ele tem essa música no qual, esse álbum no qual ele canta a música da Madonna, Cherish, e outras músicas também. Ele é um grande artista, né? Aí na Legião Urbana ele brilhou, né? Então, quando aconteceu aquele problema com ele, né, que ele pegou aquela doença maldita e que levou, né, tirou ele da gente, a Legião Urbana, ela acabou, né? Não dava mais pra sobreviver sem ele, né, cara? E é isso aí. Vamos lá pra frente. Sim, sim. Só completando o que você falou aí. Sim, verdade. Ali, o ano 1996 não foi um ano... Não foi um ano bem legal, né? Porque foi ali, marca o falecimento do grande Renato Russo e foi muito triste mesmo, cara. Mas, assim... Você falou assim do romance e tal, das músicas Legião Urbana que marcaram a época. Eu lembro, cara, que eu escutava uma rádio aqui em Fortaleza que rolava das 6 até as 7 da noite. Então era a Voz do Brasil. Aí sempre rolava a música antes das 6, cara. Que era Quem Inventou o Amor. Só que a voz da Natura é melhor. Aí, cara, sempre eu. Essa música tocava meu coração. Parecia que eu tava apaixonado ou querendo me apaixonar por alguém só pra usar essa música, cara. Porque é sério, cara. Como é que uma música tão simples, eu parava e ficava ali ouvindo detalhe por detalhe, sendo que eu já conhecia a música de cor e salteada, cara. Bons tempos. Tomara que esse tempo voltem com outras bandas e tomara, né? E que essa juventude também possa amar e beijar e se decepcionar, que é o lance da vida. Faz parte, né? O início, o meio e o fim, né? Exato. E também tem aquela maravilhosa Metal Contra as Nuvens, né? Amo. Metal Contra as Nuvens pra mim é um hino também. É isso aí. Legião Urbana, a gente vai parar nele se a gente for realmente falar da Legião Urbana. Mas vamos passar pra frente, que é pra frente que se anda, Arnaldo. Pra frente que se anda. Vamos lá, cara. Agora vamos falar de uma banda... Eu não sei se vocês conhecem, cara. Talvez seja novidade pra vocês. É uma banda que misturava ali uns ritmos caribenhos, inclusive o ska, né, e tal. Aquela música lá meio jamaicana, que os caras misturavam mesmo. Então, cara, eu tô falando deles, né? Paralama do Sucesso, cara. Vamos falar aqui do Bora Bora, 1988, cara. Esse disco... É muito legal, cara. Se eu não tô enganado, é nesse disco que começa ali os sopros nos Paralamas. Depois eu vou dar uma olhadinha na história, mas eu acho que é nesse disco, onde eles colocam lá, aqueles sopros que até hoje está na banda. Então, o grande lance desse disco aí, assim, a música que é bem conhecida, cara, lá você pode conferir, é o Beco. No Beco Escuro Explode a Violência. Você agora deve estar lembrando aí, né? É, essa música aí, cara, eu me lembro, ela tocou numa novela chamada Bebê a Bordo. Era tema daquele. Ah, me esqueci o nome daquele cara, José de Abreu. E eu sei que tinha aquele. Aquele cara que foi até preso, não foi preso, foi indiciado por aquele problema que ele desviou dinheiro de verba. É um lourinho que ele era na viagem, na viagem ele era o Alexandre. É o. Pô, me esqueci. Guilherme Fontes. Guilherme Fontes. Exato. Guilherme Fontes, José de Abreu. E a moça também é muito conhecida, não, mas eu não me recordo o nome dela. Ele é Triângulo Amoroso. Então, a música era essa aí, que eles viviam numa periferia. Aí a música era O Beco. No Beco Escuro Explode a Violência. E por aí vai. E é isso aí. E a própria, o próprio Paralama do Sucesso, né? Tem músicas maravilhosas, né, cara? Lanterna dos Afogados, cara. Lanterna dos Afogados tem. Deixa eu ver. Ah, também tem muita música, né, cara? Caleidoscópio, né? Tem aquela que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Sabe qual é? Acho que é Picaretas o nome da música. É, são 300 picaretas com o anel de doutor. Quem diria, Luiz Inácio? Mas vamos lá. Grande Herbert Viana, grande Herbert Viana. Eu lembro de um show ao vivo da Legião Urbana que o Renato Russo sempre falava. Nesse show ele falava: nossos padrinhos são os Paralamas do Sucesso, não esqueçam disso. Então, o Renato Russo tá falando isso, cara. Então é porque os caras são bons mesmo, cara, são bons mesmo. E pra mim, o melhor baterista dos anos 80 foi o João Baroni, cara. Foi o João Baroni. Eu digo os anos 80, cara, porque ali no final dos anos 80 teve muita banda que pegou a viagem no Rock Brasil e fizeram um som diferenciado, que foi na chegada dos anos 90. Então, eles eram bem influenciados pelas bandas do Rock Brasil. Então, eles foram um som mais arrojado, mais moderno e tal. Mas ali nos anos 80, o melhor baterista pra mim, cara, é o João Baroni. O cara é muito fera. Até hoje ele é muito fera. Eu não quero desmerecer os demais, mas é um cara que eu sou fã de carteirinha, assim. Na bateria é o João Baroni. Tinha um Birribeiro. Então, uma super banda, cara. E pra aqui, só pra que conste, cara. Nesse disco Bora Bora de 88, que tem o Beco, obviamente, ele marca ali o fim do relacionamento do Herbert Viana com a Paula Toller, né? Ele pegou a Paula Toller, né? Pois é. Ele tinha um romance, ele pegou não. A Paula Toller é uma mulher linda. Ele teve um romance maravilhoso com ela aí. E foi aí, né? Nessa fase aí que eles se deixaram. Então, marcante, deve ser marcante pra ele. Já que a gente está fazendo essa fofoca, vamos continuar essa fofoca aqui. Que, inclusive, aquela música quase um segundo, acho que é quase um segundo o nome da música, ele escreveu para ela, que ele diz que eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Então, aquela música foi escrita para Paula Toller. Foi uma declaração de amor que ele escreveu para Paula Toller. Pois é, pessoal. Então, atualizando, quem não sabia. Então, como o Arnaldo falou, na verdade ele teve um relacionamento com a Paula Toller. E é isso aí. Pisa aí no acelerador, Arnaldo. Agora, pessoal, chegou o momento que eu falei para vocês no começo aqui do nosso programa de hoje. E então vamos lá, cara. Lembra da musiquinha do começo do programa? Vocês lembram dela? Pronto. Uns e Outros, banda carioca, cara. Então, é dessa banda que vamos falar agora, cara. Que eles fizeram essa música maravilhosa, cara, no ano de 89. Então, eu acho uma das bandas mais injustiçadas do rock nacional. Essa é com certeza mais injustiçada, porque é uma banda de rock alternativo, uma banda muito boa, cara. As letras, cara, são realmente bem características, bem própria da banda mesmo. Uns caras que não plagiaram ninguém. E de repente, no rock nacional se fala em todas as outras, menos Uns e Outros, assim, se falam um pouco mais com o pé no freio, um pouco mais só lembra quem é nostálgico. Então isso é muito ruim, cara, porque uns e outros, cara, com certeza, se você não beijou, não se apaixonou com o sucesso dele, cara, porque você é muito jovem, porque tenho certeza que alguém que você conhece, que conhece os anos 80, já se apaixonou, já se decepcionou ao som de uns e outros, cara. Então, Carta aos Missionários marcou, mas não tem só essa música, tem Dias Vermelhos, tem Lágrima Entre Máscara, tem Canção em Volta do Fogo. Cara, os caras têm um repertório muito bom, cara. Vai lá, confere. E, pô, Carta aos Missionários. Foi essa musiquinha que começou aí no começo do programa. Essa mesma, cara. Então, bons tempos, nostalgia pura. É isso aí, Arnaldo. Quer dizer que você já se apaixonou ao som de uns e outros, Arnaldo? Na realidade, eu já estava apaixonado, né? Porque, embora eu não tenha escutado nos anos 80, mas aí eu tinha uma namorada e, de novo, eu espero que minha mulher não esteja ouvindo, cara. Que se ela ouvir esse programa, ela vai saber que eu beijei alguém escutando uns e outros e não vai ser bom pro relacionamento, né? Por favor, pessoal. É, esse seu lado aí eu não conheço não, eu costumo até brincar que o Arnaldo é até bem frio. É uma brincadeira, pessoal, porque eu, na verdade, eu nunca vi o Arnaldo apaixonado. Nunca vi o Arnaldo falar de sofrimento assim, ah, cara, eu tô ruim e tudo. Ele já me ouviu falar 1 milhão de vezes, mas eu nunca ouvi falar. Né? Mas é isso aí, tô... Revelações, hein, gente? Então estamos conhecendo o Arnaldo junto. E aí, Arnaldo? Ah, e aí que eu tenho um coração, né, como todo mundo, né? Eu tenho uns segredinhos, né? Não tão obscuro, mas tenho. Mas hoje eu tô apaixonado, hoje eu tô casado, tô apaixonado. Minha mulher é uma afrodescendente maravilhosa, cara. Ela faz ali um feijão com arroz que vocês nunca provaram, cara. Tenho certeza disso. Quem tiver a chance, cara, algum dia eu convido pra almoço na minha casa. Minha esposa é 10, cara. Não é cearense, ela é de São Paulo, berço de muita banda boa, né? Inclusive o Traje a Rigor, que falamos agora há pouco. Agora, sem mais delongas. Cara, na realidade, eu me lembro de chegar lá e ver você cozinhando, viu, cara? Como contar essa história direito, que eu acho que é você que cozinha, cara. Não, ali eu só tava conferindo, cara. O macho sou eu. O macho sou eu e ela que cozinha, pessoal. Não acredita nisso. Eu sou o macho alfa. Eu só tenho que lavar o banheiro, os pratos e um monte de coisa, mas é isso. É isso aí, cara. Então, vamos lá. Tem outra música, tem outra banda aí pra gente? Tem. Qual? Também falei lá no começo, quando eu falei de Engenheiros do Havaí, eu falei nessa banda, eu falei que daqui a pouco a gente falaria nela e finalmente chegamos nela, né? Nenhum de nós, super banda gaúcha. Essa banda não é tão injustiçada, tá, galera? Eles também lucraram o que tiveram de lucrar e perderam o que tiveram de perder com justiça, porque estão aí até hoje, cara. Formação boa ainda, Carlos Staia ainda na guitarra. E é isso aí, nenhum de nós. Nós estamos agora falando ainda do ano de 1989, cara, com o disco Cardume. Não é o meu preferido, mas é um disco clássico, certo, pessoal? É um disco clássico, é um disco que tem uma curiosidade nele que eu vou falar agora. Esse disco, cara, ele foi muito bom, ele realmente agradou a crítica. Ele, se eu não estou enganado, ele vendeu mais de 200 mil cópias. Vendeu mais de 200 mil cópias, ou seja, né, para 89 foi um bom número de vendas, né, assim, tava ali no páreo com muita banda que já tava... Que já tava no, aí na vida, já tocando, né? O segundo disco da banda. E já entra aí com esse disco. É desse disco que você encontra Carta aos Missionários. É nesse disco que você encontra Fuga. Que inclusive, Fuga, pra quem não sabe, cara, se for verdade o que falam, Fuga é uma continuação de Camila. Faz sentido, né? Já que Camila foi uma música escrita pra uma amiga deles que sofria violência doméstica, né? Então Fuga casa, né? Com essa ideia, né? Pode ser. Eu não sabia disso E realmente eu também tive esse mesmo pensamento. Tive esse mesmo pensamento. É, realmente tem tudo a ver. Agora, se é ou não, só o Ted Corrêa pode falar. É, eles contaram, né, numa entrevista que realmente Camila Camila é uma música escrita para uma amiga deles que sofreu uma violência doméstica, né? Parece que do pai e tudo. E então eles resolveram escrever uma música e não colocaram o nome, né? Que é para não expor, né? Então, talvez realmente ele conta no Camila Camila a violência doméstica, né? Que ele fala que ele se coloca no lugar dela e diz que eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer, né? Isso aí expõe já uma visão de uma pessoa sofrendo uma violência, né? E fuga, né? Pode ser o dois. Realmente, talvez ela tenha fugido, né? Eu não escutei. Mas faz um sentido, sim. Sim, faz o sentido, faz sentido. É, realmente essa música Camila Camila, a gente dá aquele ar de celebração quando escuta aquele riffzinho inicial da canção e tal. Depois ele entra com aquela voz impecável dele, que o cara canta muito e a gente, pô, que massa, a gente curte, a gente que bebe, que não é o meu caso. É o meu. Então, ainda é o teu. Então, mas por trás de toda essa nostalgia, existiu realmente o sofrimento de alguém que infelizmente ainda essa fase negra da humanidade não passou. Ainda tem pessoas ainda sofrendo violência doméstica. Ainda existe uma Camila por aí, ou Maria, se ela quem, cara, que deve estar passando por esse problema. E é sempre bom a gente pôr a mão na consciência e ver E meter a colher, né? Porque o pessoal diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Vamos meter a colher mesmo aí, cara, viu? Porque somos todos semelhantes e a gente tem que se ajudar. É, mexeu com uma mulher, bateu numa mulher, cara, se meta, ligue pra polícia, né? Não vamos simplesmente olhar e fazer música, não. Vamos olhar, vamos chamar a polícia e vamos fazer música. Então, funciona assim, não vamos deixar passar, não. Porque ainda é um grande tabu da sociedade, né? O machismo, né? Ainda, mas o tempo vai passando e isso vai mudando, né? Mas vamos falar de Astronauta de Mármore, né? Astronauta de mármore, né? Feito aí pelos componentes da banda, né? O baterista, o Carlos Stein e tal. Essa música é uma versão do Starman, do grande David Bowie, né? Do Ziggy Stardust, se não me falha a memória. Ziggy Stardust, que é um disco muito, muito, muito conhecido do David Bowie, talvez o mais conhecido entre todos. É um disco maravilhoso, eu já escutei várias vezes, é muito bom. Marcar a época mesmo, então. Pois é, ia parar aqui para falar um pouquinho sobre a banda Metrô, que eu amo muito, né? Aconselho vocês a escutarem Johnny Love, a vozinha suave da Winnie. Muito boa também, Metrô, mas vamos deixar para uma outra hora. Já estamos aqui com 37 minutos. O tempo passa rápido, é bom conversar sobre o que a gente gosta. Em boa companhia. Muito obrigado aí, pessoal. Já sabe. Dá uma dica aí sobre uma música legal, sobre uma banda legal, sobre uma época legal pra gente poder falar. Entendeu? Mas qualidade, gente, por favor, viu? Eu tenho ouvido muita coisa sem qualidade, pelo amor de Deus, viu? É traumatizante para quem veio de uma época onde tudo tinha qualidade, né? Hoje tá passando aí a prova, ó. Tá passando os filmes do Queen, o Elton John. Então, isso aí quer dizer, por que que não passa os filmes, né, de bandas agora? Porque, infelizmente, tem muita banda boa, mas a maioria são bandas fracas. Me perdoem a sinceridade, tá ok? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Dá uma força aí, compartilha, nos dá um like aí e... comentem, tá certo? E nos dê uma força aí, a gente tá começando, puxa nossa orelha, quando a gente errar também a gente agradece, tá entendendo? Não existe amor sem correção. E é isso aí. Um beijão para todo mundo, aqui é o Júnior Cordeiro falando com vocês, diretamente de Fortaleza, ok? Manda o seu abraço aí, Arnaldo. Pô, galera, pô, vocês têm nervo de aço, vocês ouviram até aqui porque tava bom, né? Então tava bom para mim também, bom pro João, bom para todos. E gente, essa listagem que a gente fez foi de 85 a 89. Então, não quer dizer que foram as melhores coisas, não quer dizer que as coisas que a gente deixou de falar foram ruins. Não. Faltou muita gente. Não falamos do Lulu Santos, não falamos do Lobão, não falamos de RPM, não falamos de muita coisa. Isso aqui não é a verdade absoluta sobre tudo. Isso aqui é um pouco dos anos 80, um pouco da nossa fase, um pouco do que foi bom e teve uma certa repercussão. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esperamos vocês na próxima semana e vamos continuar fazendo um programa de qualidade e, por favor, nos ajuda. Muito obrigado e até a próxima. E vamos terminar ouvindo que música, Arnaldo? Nos dá aí uma indicação da música e ofereça aí pra mim. Cara, eu vou pedir aqui uma música bem antiga, de alguém que a gente não falou aqui, que foi o Lulu Santos. Eu queria ouvir pra você que tem um amor perdido por aí, todo mundo tem, alguém que você não encontrou mais. Eu queria a música Papo Cabeça, que é uma música que você não escuta todo dia. Então, rola aí pra gente. Perfeito, bye bye galera. Um beijão aí da gente, viu? E o nosso papo aqui musical vai ficando por aqui, tá bom? Beijão a todo mundo. Tchau, tchau. De qualquer jardim, e se acalou no fim. no caminho, caiu.